Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe desta pedida sonora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Ele é ferroviário aposentado, ele reside aqui em São Carlos e ele é o nosso gentil ouvinte, o senhor José Alves Manuel, que está conosco e gostaria de ouvir do S. Rondinelli com Crio Mineiro a composição Catarina. É, esta música realmente fez sucesso nos anos 50 com o Crio Mineiro. Nelson Gonçalves, saudoso e talentoso. Aqui em Arranjo do Zacarias, ele canta daquele que via um instante maestro, Flávio Cavalcante, Manias. Tudo isto para o ferroviário aposentado em nossa sintonia, ele que reside em São Carlos, o senhor José Alves Manuel, Hervé Cordovil, mineiro, Cordovil, maestro e compositor, Hervé Cordovil, assina a primeira composição cantada na televisão. Na época foi dada pelo Ivon Cury e Hebe Camargo. Aqui a gravação original, Ivon e Carmele Alves, Me Leva. Catarina, vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Só em casa cada um de nós tem uma mulher e 10 filhos. Mas de vez em quando nós gostamos de fazer a serenata pra nossa namorada. A Catarina, vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Foi só nós acabar de cantar, chegou o guarda e falou, vocês estão presos. Eu falei, preso por quê, seu guarda? Vocês não vê que é proibido fazer serenata, senhor? Seu guarda, nós não estamos fazendo serenata, nós estamos aí cantando. Catarina, vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Mas o guarda não quis saber de conversa, nós fomos de braço dado com o guarda. Mas nós não esquecia da Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui, a lua tá tão clara e eu não posso mais dormir. Quando nós chegamos na delegacia, que o delegado viu todo mundo de viola na mão, falou, já sei, foram presos porque estavam fazendo serenata, não é? Falei que nada, seu doutor, nós estávamos aí cantando, a Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui, a lua tá tão clara e eu não posso mais dormir. O delegado não quis saber de mais nada. Ô carcereiro, põe esses três na cadeia junto com essa tarde. Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara e eu não posso mais dormir. Nós passamos a noite inteirinha no xilindró, mangosto nós tivemos. Ensinamos todos presos a cantar. Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara e eu não posso mais dormir. No outro dia de manhã, o delegado chamou nós lá em cima, eu falei, o que que acha, doutor? Ele falou, ô, mas essa noite vocês três encheram com essa tarde. Catarina, vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui, a lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Vocês vão embora, hein? Mas não me apareça mais aqui na delegacia cantando essa tarde. Catarina, vem cá embaixo, uma hora eu tô aqui, a lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Nem meu escrivão não escreve mais nada. Eu mando ele bater um processo e ele começa a escrever. Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Quando nós ia saindo da cadeia, o sentinela falou. Mineirinho, vem cá. Sabe que até eu aprendi a cantar. Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui. A lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Na rua nós encontramos Zé Russo e ele perguntou. Onde vocês dormiram essa noite? Falei, nós? Nós dormimos aí com a Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui, a lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Quando nós chegamos em casa, com as nossas mulheres, viu todo mundo de viola na mão, passaram a mão num cabo vassoura e Catarina, vem cá embaixo. Uma hora eu tô aqui, a lua tá tão clara, eu não posso mais dormir. Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe porquê. Mania de querer bem, às vezes de falar mal.

criança inocente das caboclas do sertão. Mas deixava na gente o temor da tentação. Quem tiver coração sempre será um cantador, porque foi na canção que começou o nosso amor. O que enfim me consola de perder meu lindo bem é a minha viola a chorar de dor também. Quem tiver coração sempre será bom cantador, porque foi na canção que começou o nosso amor. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Julinho, mais um intervalo. Na volta conosco, o Quinteto Vila Lobos e Nana, Dori e Dalucaími.